Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. E eu vou ajudar você na compreensão dessa parte do texto que dá conselhos para a pergunta: Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce poste? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le poste? Dans ce poste. Então, aqui a gente tem o uso do superlativo, né? Le plus. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? O que mais te interessa? O que é que mais te interessa nesse cargo? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce poste? Mais à frente, ele diz que é uma boa estratégia para responder essa pergunta, né? Tem a ver com pegar um elemento da la description de tâche. La description de tâche. La description de tâche. Tâches são tarefas, né? Description de tâches é aquela parte do anúncio do emprego onde tem uma lista, uma enumeração das tarefas cotidianas que estão associadas àquele cargo. Como é que se chama isso em francês? La description de tâches. Mais à frente, a gente tem um verbo requer, requerer. Le poste requer des fortes habilités interpersonnelles. Alors, le poste requer quelque chose. Essa é a regência do verbo. Le poste requer des fortes habilités interpersonnelles. Des fortes habilités interpersonnelles. E mais à frente, a gente tem uma expressão importante que é le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Aqui é um texto pequeno, né, mas tem muitas coisinhas que são relacionadas, né? Habilités interpersonnelles. Habilités interpersonnelles pour le travail d'équipe. Habilidades interpessoais para o trabalho de equipe. Bom, espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente.